O espetáculo agora é da Dona da Noite. Quanto mais eu penso em me deixar, mais eu sinto que não posso. Pois eu me prendi à sua vida muito mais do que devia. A Dona da Noite chegou. Quando a noite de regresso você briga por qualquer motivo. Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais lhe ver. Show. A minha paz estou perdendo. A nossa vida deve ser de alegria, pois eu lhe amo tanto. Pois é, dia show, chegamos. Faz uma segunda-feira gostosa. Segunda-feira, onde se reúne todos os fã-clubes e equipes hoje para conhecer o novo visual aí do Cineral. Obrigado, Jota. Obrigado, parceiro Duda. Grande Duda, sucesso, meu irmão, para você. Agora um trio completo aí no Cineral. Um abraço de você, Duda. Hoje só resta uma chama apagando. E a saudade. O medo de ficar só me apavora. E eu me desespero. Me resta pedir sua ajuda, pedir que você não me deixe, meu amor. Oh, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver. DJ Josia, a minha paz. Show! Vamos lá! Alô, Felipe, alô, Keila! Ai, que chore, minha irmã! E aí, Via Show? Não falei o nome dela perto de mim. Não falei porque senão eu bebo de novo. Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim. Todos me condenam por viver assim, mas eu não escuto conversas do povo. Somente eu sei a dor amarga que estou passando. E hoje é aniversário das Megatops. Enquanto eu vou aqui na Via Show. Buscar. Alô, Silva do Manabai, abraço no Zé. Ninguém aparece pra chorar por mim. E aí, Via Show? Se aquele que me condena tivesse agora o amor de sua vida nos braços de outro. Eu vi o cabeça de labirinto. Aí, obrigado, cabeça. Seria. Valeu, meu irmão. A mais do mundo apagar. Jamais pensaria em me condenar. E a comitiva carrocha é velha. Estaria assim como eu, quase louco. Vamos, meu vereador. Falei o nome dela perto de mim. Eu vou ser o Junho Pá.

Já tá aqui na minha chama. Por uma noite só. Eu quero ser quem caminha contigo. Eu quero ser quem te aquece na cama. Eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. Eu quero ser teu pecado mais puro. Eu quero ser a emoção proibida, a sensação mais eterna, mais louca, mais doce e atrevida. Eu quero ser Lúcio CDs, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. E a saudade, papai? Vai! Opa! Vejo em ti a paz que eu perdi. Olha-me pra mim poder sorrir. Sei que só com teus carinhos posso esquecer que sofri. Silva da Marambaia, o homem da beleza, hoje na carroça. Eu quero ver e ouvir. Eu passei no Silva da Marambaia. Aí com a gente, alô Silva. Um abraço pra você, meu irmão. Fala, Guilherme! Não me faças mais sofrer. Só vivo pra te querer. Não te esqueças mais de mim. Aí, toda a comitiva da Ilove Carroça. Tá aí com a gente, obrigado. Um abraço pra vocês. Eu tô por aqui. Agora, sua saudade tem um novo visual. Luxuosa Carroça da Saudade. DJ Josias, o espetacular. Não me faças mais sofrer. Só vivo pra te querer. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. Aquela colcha de retalhos que tu me deste, juntando pedaço em pedaço foi costurada. Serviu ao nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela colcha de retalhos está bem guardada. Agora na vida rica. Lúcio CDs gravando tudo, papai! E Lúcio! Terás como agasalho colcha de cetim. E aí? Mas quando chegar o frio no seu corpo. Lembrar da colcha e também de mim. Eu sei que tu não te lembras dos dias amargos,

que hoje vai dormir comigo, que o amor que sinto dentro do meu peito não corre perigo. De Lúcio e o parceiro Jay Clayton e a Jennifer tá aí com a gente. Obrigado pelo carinho, um abraço de você. Vamos lá! A fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. Vamos viajar! Fazer o que você quer. Agora, sua saudade tem um novo visual. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão. Amor com você, sonhando o dia eu te amar. Que culpa tenho eu de ser tão triste assim, sem ninguém pra me amar? Já passou, a chuva terminou e nosso amor se acabou. Meu amigo Andrei Cabotagem com a gente, alô Andrei. Um abraço, meu irmão. Tudo pode. Parceiro de longas datas. Aí com a gente. Alô Andrei. De hoje em diante. E aí, deixa. Seu amor não vou querer. Carroça da Saudade. Que você prometeu, eu esperei, você não me deu. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Da pólvora já na área. Eu achando o Falcão. Um abraço pra você, Falcão. Nosso parceiro Fabão, Jefinho. Alô, Fabão. Vamos lá. Botei o meu carro na estrada. Aqui. Passei E aí, toda a comitiva da Ilove Carroça. Aí, com a gente, obrigado. Um abraço pra você. Vamos lá, viajar. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia, correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes desde alguém que te ama e que sofre. Buscar você. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer em cada sinal do caminho. Meu amigo Teco, alô Teco. Vamos lá, recordar! Viajando! Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia, correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes desde alguém que te ama e que sofre. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste, e por isso eu voltei correndo pra buscar você. Sobre o negro. E é isso pra você aguardar. Segunda aqui na Via Show. Vamos lá. Eu não consigo te esquecer. Você de mim tá tão distante. Tua lembrança é o que me faz viver. O nosso empresário Guilherme aí com a gente. Alô, Gui! A solidão, hein? Um abraço pra você! É tão constante. Parabéns, Gui! E a solidão é um punhal agudo, mexendo aqui por dentro. Olha a comitiva do Rock Bar. Tudo. Aí, você no Pedro e sua esposa Janete aí com a gente. E um abraço! Solidão aí, meu irmão. É um punhal agudo. Ele é meu peixe também. Mexendo aqui por dentro, rebentando tudo. Volta correndo e vem me ver. O que vai dos mega tops, um cinco aninho do ladinho da nossa Luciosa. Mas me deixe cinco aninho das mega tops. Hoje aqui na Via Show. Sou teu menino, vem me proteger. Fazer o teu carinho aqui. Vem, que a solidão é um punhal agudo, mexendo aqui por dentro, rebentando tudo. A solidão é um punhal agudo, mexendo aqui por dentro, rebentando tudo. Da pólvora, Falcão. Volta correndo e vem me ver. Meu amigo Falcão dos Silvas. Mas me deixa. Está por aqui, né, Falcão? Sozinho. O meu casal Pitbull, meu irmão. É doido, né? Sou teu menino. Alô, Falcão. Vem me proteger. E hoje a Cleide vem comemorando 20 anos. 20 anos de formatura lá no Xisco. Alô, Cleide! que a solidão é um punhal agudo, mexendo aqui por dentro, rebentando tudo. A solidão é um punhal agudo, mexendo aqui por dentro, rebentando tudo. Lúcio CDs. O homem é bom, o homem é espetacular. Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Será que você não tem medo do sofrimento depois? Às vezes fico horas pensando, o que será de nós três? Espero outro ir embora para chegar minha vez. Eu só queria saber qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo? E aí, toda a comitiva da nossa Inbest 91, o melhor site esportivo do Brasil. Estou aqui com a gente, obrigado. Um abraço pra você. A quem está amando. Bora viajar! Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. O empresário Ed, o rei do açaí. Alô, Ed! Esta é a pura verdade. Vamos lá! Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Eu só queria saber qual de nós dois você ama? Deixa o maluquinho. Será que se lembra de mim? Olha o homem do carimbó na chão chegando junto. Até aqui com o José já recordando, obrigado. Um abraço pra você. Bora, Falcão! É nele que está pensando. Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? Equipe Leve Show! Opa. Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Luxuosa. Depois de muito tempo ausente, eu estou voltando pela mesma velha estrada, lentamente andando. Para quem me vê passando, eu sou um estranho. Tudo agora está mudado, até parece um sonho. Amiga Cássia Martins, aí a rainha do açaí lá do Marajó. Obrigado, já por aqui. Alô, Cássia! Vamos lá! Eu acho que andei perdendo o melhor da vida. Longe de você, mas tempo ainda. O seu fã é Dona Guina, já chegando junto, obrigado. Alô, seu Paulo! Bora, viajão! Bora, viajão! Josias. Depois de tanto tempo andando por aí perdido, eu vi que minha vida sem você não tem sentido. Então, um forte abraço a dona comitiva da loja Fortaleza, a loja que representa a melhor marca do Brasil, Pitbull e a Heron Jeans. Alô, André, alô, Rosana! Confesso que por onde andei eu nunca fui feliz. Não encontrei a paz que eu tanto quis. Foi uma ilusão que pouco durou. Mas sei que é tempo ainda. Tudo que me resta é o seu amor. Confesso que por onde andei eu nunca fui feliz. Não encontrei a paz que eu tanto quis. Você era a luz que faltava no meu caminho. Você me ensinou a viver e me deu seu carinho. E a saudade de você? Nas horas tão tristes que eu precisava de amor, você me acolheu com um sorriso, me aceitou e me abraçou. Senti com carinho seus braços me envolver. Senti o calor do seu corpo me aquecer. Não interessa o seu passado, só interessa estar ao seu lado. Olha o curral do Diel, papai. Tá comprando aí, gente, confia o objeto. Aí no curral do Diel, você já participa do sorteio. Recebe o cupomzinho, preenche. Já participa do sorteio dia 25, lá no KJ. Alô, Diel! Agora eu posso dizer o que é felicidade. E aí, recorda! Não ligo pra o que os outros falam, pois eles não podem entender que quando eu mais precisava, encontrei você. Olha só os fugitivos, os fugitivos são por aqui. Obrigado! Sente com carinho seus braços me envolver. Senti o calor do seu corpo me aquecer. Não interessa o seu passado, só interessa estar ao seu lado. Não interessa. A saudade desse grande amor, os meus olhos buscando teus olhos morenos, se fez tão pequeno diante este sonhador. E aí, deixou! Oh, oh. E a comitiva Garrocha é festa aqui com a gente, já aqui do ladinho esquerdo dos Josias. Obrigado! É que agora há pouco me lembrei. Oi, Guilherme! Do simples bilhete que fez. Baixando cabeça de labirinto. Estamos aqui só na manhã. Obrigado pelo carinho. Bora, Falcão! Fomos cúmplices nos nossos lençóis. Fomos tão fiéis, também infiéis. Simplesmente tímidos na situação. É que o coração me surpreendeu. Você quem voou e quem ficou fui eu. Da Pólvora

Já já o Hélio do Franjinha. Bora, cegonha! E aí, Júnior Faro? Andar a você, como eu gostaria, meu benzinho, de dizer. E a seguidora Ellen, oh, Ellen Cristina, tá aqui com a gente. Você. Alô, Ellen, vamos lá. Venha logo, se não me saudar, que eu vou morrer. Ei! Maior e melhor estrutura de saudade de todo o Pará. Será que você não tem dó de mim? Estou sozinho. Zé, Fagão, hoje vai rolar no telão. Passa pra mim. A minha vida é só pensar em ti. Oba! Venha logo, se não me saudade, eu vou morrer. Ei! Já deu ele do Branjinha. Já deu cacheteiro. Mas que corpo bonitinho que você tem. Chega de tanto charminho, venha cá, meu bem. Mas que corpo bonitinho que você tem. Chega de tanto charminho, venha cá, meu bem. Venha, me dê o prazer. Aqui. Cheiro feio, já bailando, hein, feio? Um abraço, meu irmão! E aí? Venha! Alô, Rogério, homem do Carimbó da Sorte, rapaz! Já por aqui! Do meu corpo no seu corpo arremexer. Bora, Rogério! Que você tem.